Você tem bem detalhado também uma visão panorâmica desse ciclo de crescimento. Degraus que todo irmão, todo discípulo vai trilhando com um alvo específico. Eu tenho um propósito na minha vida de igreja. Estou começando em 2008 uma escola de discípulos e quando terminar 2009 eu me formarei nessa escola e eu estarei tão cheio de frutos pelo conhecimento da palavra. O Senhor estará me levantando como um líder, um discípulo, um ministro ungido do Senhor. E a primeira etapa tem o objetivo de ajudar o novo convertido a se firmar em sua decisão por Jesus. Vimos lá naquele gráfico maior, encontro com Jesus, cruz, encontro, batismo, que é um período de consolidação. É onde os irmãos passarão pelos encontros, pelos batismos, seminário Veredas, e grande parte dos irmãos aqui já passaram por tudo isso daqui. Segunda etapa, treinamento, é o que você está começando nesse ano. O objetivo de cooperar para o amadurecimento do discípulo. Escola Discípulos, módulo 1, 2, 3 e 4, são os quatro semestres. Terceira etapa, que é o envio, tem o objetivo que é de reconhecer e confirmar os dons e ministérios dados a cada discípulo, membro do corpo de Cristo. Irmão, na religião, tanto faz católica ou batista, presbiteriana, metodista ou sem nome, evangélica, não importa, a religião é um sistema que penetra e se infiltra na vida humana. E na religião, nós vemos pessoas que têm 15 anos de igreja, católica ou evangélica, tanto faz. Espírita ou talvez na budista, seja no espiritismo, seja até mais intenso que ele progrida. O espírita diz, você tem que desenvolver. Você tem que desenvolver. Você tem que desenvolver. E eles estão absolutamente certos. Eles estão corretos. Olha, você não pode ficar. Você tem que se desenvolver. Mas talvez na religião católica ou na religião evangélica seja o lugar onde mais encontramos pessoas que não estão nem aí para se desenvolver. Mas que é isso? O pastor está falando que tem que ser espírita, desenvolver? Não, irmão. Tem que crescer. Não lemos o texto bíblico? Crescei na graça e no conhecimento. Mas nós encontramos inúmeros crentes, inúmeros católicos que participam de cultos, de missas e nunca crescem. E alguns acham que não, estou crescendo. Eu não tinha carro, já tenho carro. Eu não tinha apartamento, Deus já me deu um apartamento. Não, isso não é crescer, irmão. Isso é se afundar mais ainda na terra. Isso é você ficar mais alicerçado ainda na terra, é terra. Porque se por acaso Deus te pediu o carro, fala assim, não, meu carro não. Se você for morrer com 90, não posso morrer, porque eu vou perder toda essa terra. Ele nunca tem a mente lá no alto, ele nunca tem o alvo, a visão lá na eternidade. Ele está sempre agarrado a coisas, meu Deus. O Senhor nos quer cada dia mais soltos dessa terra. E há uma conferência na natureza tão maravilhosa disso. Jesus usa dois elementos da natureza, da plantação, joio e trigo. E Deus diz que não é possível, não é possível numa plantação de joio, de trigo, não ter joio. Vai ter joio. O inimigo vem e lança joio no meio do trigo. Mas ele diz assim, deixa quieto, espera. Porque se você tentar arrancar, você corre o risco de arrancar o trigo junto e perder sua colheita. Mas deixa, porque no tempo da colheita, na hora em que estiver maduro, aí a gente aprende algumas coisas, irmão. O trigo, quanto mais maduro ele fica, mais encurvado ele fica. Porque o pendão do trigo se enche de tanto grão de trigo que ele se encurva. Alguém que é trigo de Deus vive uma vida de rendição, curvado diante do Senhor. Quando o trigo e o joio amadurecerem, você saberá quem é trigo. O trigo está encurvado, rendido, humilde, por conta dos frutos mesmo. Alguns até se exaltam por conta de frutos, mas o fruto leva o verdadeiro cristão é a se tornar humilde, quebrantado. Segunda coisa interessantíssima, irmão. Quando o trigo e o joio estão maduros, o trigo está cada vez mais fácil de ser arrancado da terra. E o joio está cada vez mais enraizado na terra. Então você sabe quem é trigo. Quem está, eu tenho tanta coisa nessa terra, nessa vida, é vida, é coisa material, é bens, é dinheiro, é coisa, tudo. Ele está tão arraigado à terra que ele até pede, não, Jesus, não volta não. Está bom aqui, não volta não, não, Jesus voltar, não, não, não, não. Ele acha que vai viver eternamente, Matusalém. Ele acha que vai viver aqui, ele, não, não, podia ter um bom negócio de Jesus voltar, não gosto desse negócio, não, não. Por isso tem medo da morte. Um verdadeiro crente, meu Deus, morte, que morte. Eu não quero ir agora, eu tenho um monte de coisa para cuidar, eu tenho um monte de coisa que Deus já falou que vai fazer, mas se fosse esse o momento de eu ir para o Senhor, louvado seja o Senhor, que coisa maravilhosa. Na hora que chegar, porque vai ser com 100 anos, na hora que eu chegar com 100 anos, que coisa linda, ó, tchau para vocês, tchau para vocês. Não, vamos orar, pastor Sócio, para Deus te manter aqui. Não, não ora não, eu vou subir. Um trigo, irmão, tem que ser fácil de ser tirado da terra. Não se prende às coisas da terra. E o Senhor fará isso. O Senhor mostrará isso a cada um de nós. Desenvolverá, trabalhará isso na minha vida, na sua vida. Você é trigo. Vai dar fruto. Vai ver uma vida rendida. Sem tantas preocupações, sem preocupações, sem tantos links que te grudam nessa terra. Alguns é o curso, é a carreira, é o trabalho, é a posição social, é ter um bem. Ah, irmão, você está aprendendo, nós estamos aprendendo. Ó, Senhor, o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida dos pardais, não vai cuidar de mim, o Senhor cuida de mim, eu quero viver para o Senhor. Terceira etapa, o envio, que é reconhecer cada ministro, cada discípulo, como um ungido do Senhor, e enviá-lo para ministérios específicos. Quarta e última etapa, ganhar colheita, que é exatamente lá o tempo do verão. O objetivo é conversão de vidas novas no reino de Deus. E nós vamos estudar cada um desses detalhes aí, irmão. Relacionamento de um discipulador, visita à célula, visita à celebração. Hoje à noite eu vou falar um pouco mais sobre o que é tudo isso na dimensão da vida de células da igreja. E quando terminamos o quarto, nós retornamos em outras vidas, no primeiro estágio. Porque se você está nesse quarto estágio de flores e frutos, os seus frutos vão entrar por esse ciclo de novo. As vidas que Deus vai dar através de você vão passar pela consolidação, pelo treinamento, pelo envio e pela conquista de novas vidas que vão gerar o ciclo de novo da vida da igreja. Tem alguma coisa sólida, bonita, inteligente, próspera, rica de Deus em tudo isso aqui? Não é simplesmente ir para a religião. Não é simplesmente, eu vou à igreja, não amadureço, não cresço. Vou amadurecer. E quanto mais eu me amadurecer no Senhor, mais ficará claro que eu sou trigo, cheio de frutos do Senhor. É um desafio para todos nós, irmãos. Você tem um desafio de crescer, crescer, crescer no Senhor.